process. Por mais que ciente que eu percebi essa coordenação, o filme de mais de posto. Controle Oceano é 6140, solicito nível 310 final. 310 final, Oceano é 140, grade coisa meu salto. 6140. 758, continua para esse lançamento, vai de ficha livre. 7, ficha livre, azul, 758. Loma 395, decolagem autorizada, pista 90, vento 150 graus, 09 mais. Sim, decolagem igual 395. Confirmando 2221. Sobre 904, identifique. Sobre 9804, contato radar 60 milhas, sudeste Salvador. Voo em comédia, ponte de terra descida. Você chega? Sinal Juliette, você chega? Decimal 85, término 25, decimal 45. 12685, 2545, cidade. Autorizado, pistão 0, vento 140 graus, 109. 7 depois, toma 0, Lula 750. Gol 1395, decolado aos 20, chamou controle do Salvador, 120, decimal 8. 208, 35, bom domingo, querido. Autorização 50, correção tráfego à escuta da aproximação, mantendo 500 pés, em ação 50. Mantendo através de norte, vapor, na hora de sair com a aproximação. Fecha o tráfego do 750. Por isso que deixa para mim o voo 060. Tome, Salvador, ao voo 395, bom dia. 395, contato radar na decolagem, subovia, saída São Bruno, pressão morte, para nível de voo 360. São Bruno, Leda, Monte Vá, ao 360, gol 3, ao fim. Guardião 05. Prossiga, Guardião 05, na escuta. Guardião, contrato nacional, a Lua, qualifica todos a 17, Guardião. Entendi, Guardião 05. Autorizado para cima, cabeceiro 17. Agora autorização de posto. Primeiro, pessoal, para o Marcelo, Guardião. Guardião. Transição, Guardião 600. Pressionando 200, sem identificação, desse para nível de 180. 180? 180. Xené 126200. Isso está restrito 180-6200. Quanto foi o status? Vem status, Xené 6200. Voce status, 6200. Guardião 05, autorizado pelo posto 7, 140 graus, 92. Pegar pro povo da área, 17 Guardião Verde. Passagem controlada. Passagem controlada, Guardião. Passando 200 para 180, é o 2320 do Xanel. Deixa eu parar no nível de voo 060. Aproveitando, sabe que o 200 pode descer para 0.100? Aguarde para descer, Xanel 2.00. Confirmando, desça para nível de voo 0. Confirmando, desça para nível de voo 150. 150, 6200. Cruzada da presente, paralelo à pista, 17, centro no 40 graus, 10 nós, reponte e fora do céu. Quatro, colega, utilizado, pistão 0, no 40 graus, 09. Então, retorno, 04. Contra o João, zona após o relógio, pangue da gota, utilizado, Lélio Monteiro. Pode o João ali, mantém no 0, tá, 30, 09. João, fala os 23, utilizado, táxi, táxi, segurança, táxi, com o cilindro. Pode ser direto, derrubar os 3. Decolado aos 2, 4. O farol está pronto, transfere o controle, favor. Do em 120, décimo 8. Era 24, 208, grata, tá bom. Toma, toma, toma, toma. É esse, 10 milhas da nossa direita. Confirmo. O tráfico que restringe a descida do Xanel. É esse, 10 milhas da nossa direita. Afirmativo. Azul, segundo 97, chama o centro de circo, locação 25.1, notando no 23.8, do Imótima. Imótima, 1, 2, 3, 2, com a primária? 1, 2, 5.1, notando no 23.8, Motiva. 1, 2, 5.1, Motiva, obrigado. Xanel, bate Thiago Juliette. Bate Thiago Juliette, possível. Já colaram com sua sete, vai atingir o pé, escolheu a sua. O Xanel é 6200, então para descida nível 150. Eu sou no 150, moço. Charlie, Marcos Juliette, um olho no pé, escolheu do Axé, pode falar da barra. Passar a fala da barra, Juliette. Chame turno, no momento do sinal 95. 295, muito obrigado. 9804 para o sequenciamento, curva à esquerda, para o 350, limite radial 360 de Salvador. Esquerda 350, limite 260 de Salvador, 9804. Passando a identificação dessa via, chegada a Gomel de Uno, nível de 070. Controle, 6200 para o CDC. Oi, Salvador. Bom dia, voo 9500, estabilizado aqui, 3110. 94, contato da nave decolagem, suba via, saia da monta, São Frutinho. Saia da monta, voo 94. Xanel 337, dessa via para 2000 pés, hoje o altímetro 9020, cruzado com o procedimento LSX1, reforço estabilizado. Via 2000 pés, com benevência, e a LSX3, reforçamento estabilizado, 6317. 95, chama o centro de circo, frequência 25.1, até no 23.8. 1.25.1. O Xanel 6200, desça para nível de voo 050. Confirmando, desça para 4.000 pés, hoje o altímetro 9020. O Xanel 6200, desça inicialmente até o nível 120 inicialmente. O Xanel 6200, confirma. Pessoal, alguém tem que entender aí, ó. Eu estou descendo para 4.000 ou 120? Eu estou ficando preocupado. Oxalé 6200, desce uma pênis 120, curva esquerda na proa 30, 030, Oxalé 6200. 120, proa 30. E a Salvador é o seu 319. Centro 3-1-0, contato radar na decolagem, sobre a via São Bruno, pressão Doctor, nível de voo 340. São Bruno, Doctor 340, tem a possibilidade de valer, senhor presidente? Área 200, sobre as comunicações, o limite terá marcação 0, pressão 130 de Simbra, intencionalmente irá ultrapassar o custo do localizador. Informativo, 130 de Simbra, intencionalmente vai passar o curso do localizador. Pode valer, senhor, o 3191. Mantém terceira subida, 3191. 3191. Passareto 9804, direita pro 030. Direita 030, 9804. 6200, desse mantém agora o nível 060. 060 agora, o senhor 6200. Vou no 094, vou ir direto pro Cogbo. Direto Cogbo, vou no 094. 094. Decolagem autorizada, pista 1-0, 140 graus, 1-0. Livre decolagem azul 4207, pista 1-0. Oxalé 6200, seu limite agora é a marcação 160 de Simbra. 160 de Simbra. 094, chame o controle, chame o centro de Simbra, com a sua 2.85, até a 925, decima 45. 2.85, até a 925, vamos já avançar. Passarando 9804, direita pro 04050. Direita 050. Oxalé 200, direita pro 190. Pro 190, Oxalé 200. Azul 4207, decolado os 31, Oxalé controle 90, décima 8. 208, grato, bom trabalho, Azul 4207. Oxalé 200, desça para 3 no 10, hoje no time para 020. 3 no 10, nem 20. Azul 4207, muito boa tarde, muito bom dia, na série. 4207, sobre a via São Bruno, pressão mótica, nível de voo 280. Confirma a informação, 4207. Azul 4207, suba via, seleção Bruno, transição mótima, nível de voo 280. Sobe via 280, Azul 4207. Então 962, reduza para 220 mais. 220 mais, 920. Passarando 9804 para o localizador, curva direita pro 120. Direita 120, Estabilizou 6337. Romeo 337, chame turno, 6835. 108, 95, 6337. O Chanel 6200, novo limite ao localizador, busca para 2000 pés, 8 de altímetro 90, 12, 90, 2 essa. Novo limite ao localizador, ok, eu estou alto pra caramba. Busca para 2000 pés, o Chanel 6200. 2000 pés, eu não sei se vou conseguir pegar a rampa. Passaria por 9804, curva de coração, curva esquerda na proa 060. Esquerda 060, o Chanel 6200, vamos fazer um box radar para a aeronave, ok? Mantenha a proa, desço, mantenha a altitude de 3000 pés, 3000 somente. Bom, Fred, eu vou me virar aqui, eu vou botar o trem embaixo, vou fazer tudo que eu posso aqui, mas vou reforçar isso aí, tá? Vamos fazer um box radar então, desconsidere a sua informação, fazer um box radar, o Chanel 6200. Pois é, mas eu agora já interceptei ele, aliás. Sim, esse mantém então 2000 e completo que na LS, o Chanel 6200. Esse protegeu e completo ele, o Chanel 6200. Passaria do 9804, curve agora à direita para 120 e reporte no localizador. Direita 120, vai estar aí para o caso, vai ser 962, curve de azul, curva esquerda na proa 0, correção, proa 350, o limite ao localizador. Recuperação radar presente, proa 350, alimentado pelo localizador do A7B, a nível 070, voo 1 Silêncio, mas corrija curva esquerda na proa 070, limite a marcação no 60 de cima. Controle, altitude autorizada, passaria 904. Passaria 904, desse mantém a altitude de 3000. 3000, na 204. O Chané 6200, controle. Faça uma espera sobre o símbolo, Chané 6200. Sim, o passarinho do 9804, desse mantém 3000. 60 Juliette Vasquisque, desse sai. Altíssimo mantém 060, Juliette Vasquisque. Mantém 060, Juliette Vasquisque. Bono 962, mantém 070, atingir. Bono 962. Mantém 070, atingir 960. Azul 4060, faça uma espera na posição. Posição. Desse mantém o nível 080. Controle Sargento Alfa Gia, está passando o esquilo Zulu. O esquilo Zulu mantém a regra de voo visual de corredor. Marco Juliette Charlie, possível regra de voo visual, frequência que saiu para a coordenação em pouso. Como, questão, o Chanel 6200 já executou, já está na pena de afastamento? Amigo, foi missionado até agora. Sim. Passaria 9804, controle. Passaria 9804, conversou com a esquerda agora na proa 035. Esquerda 035, 9804. Juliette Vasquez conversou com a esquerda proa 035, Juliette Vasquez. Esquerda 035, Juliette Vasquez. Na 3 de Amazônia, chama Recife, agora na frequência 1251, no termo dos 3 de cima 8. 1238, é isso? Afirmo. Juliette Vasquez, que já está na proa 035. Está aqui, Juliette Vasquez. Está na proa 035, Juliette Vasquez. Agora, Juliette Vasquez. O Chanel 6200, reforce quando tiver condições na perna de aproximação para interceptar a final daqui do procedimento LS, e o Chanel 6200. O Chanel 6200 vai reiniciar o procedimento LS. Tem reporte na perna de aproximação. Reporte, né? Azul 4060, sobre o topo da esquerda, agora na proa 350. Proa 350, curva para as contações, o limite será a radial 280 inbound. Esquerda Leda 350, desista pela 220, Paulo Angelato, bacana mesmo. Voo 962, limite agora será radial 240. Voo 962. 240 do CAV Delta, voo 962, mantendo 70. O Xané 6200 já tem condições de interceptar pernas de aproximação para interceptar o final do sistema TLS? Acabei de iniciar a curva para reiniciar. Passageiro 9804, curva esquerda para a posição, curva direita na pro 180, limite ao localizador. Esquerda 180, limite ao localizador. Está bem, certo? Controle 1962. Prossiga. Rádio 240. Limite rádio 240 em balde, voo 962. Corrijo, a radial 300 em balde, voo 962. Ah, tá, 300 em balde, 240 já foi cruzado. Afirmativo, desculpe. Azul 4207, mantenha a escuta. Azul 4207, chama Recife, agora na frequência 1251, alterno dos 3, última 8. Afirmativo, 251, 238, grata, bom trabalho, 4207. Passageiro 9804, na prova, rolo 90, limite ao localizador. Rolo 90, limite ao localizador. Juliette, acho que o uísque curva direita agora, na prova 150, desce e mantém 4000. Direita 150, desce e mantém 4000. Final do ILS, na 200. Complete LS, curva 1895. 1895. Por gentileza, eu queria que guardasse a fita, tá, meu? Sim, Matheus. Correcionar 6200. Tá pro agora 045, deixa eu manter 6000. É para 6000, pro 045 direita, com 9000. Correcionar 6200. Carro de provisórios, frequência ali para coral, sem pouso. Curva direita na prova 070, limite agora é a marcação 180 de Simbra. Direita 070, pela marcação 180 de Simbra, gol 1899. Passaria do 9804, agora estabiliza na prova 150, aposte no localizador estabilizado, desse mantém a altitude 2000. Direita 150, 2100, camarada estabilizada, fazer o check-up. Voo 962, inicia redução para 1990 mais. 1990, voo 962. Voo 2804, estabiliza agora na proa 1045, repassabilizando o localizador. Passaria 9804. Esquerda 1045, para estabilizar 2804. Oscar Whisky, estabiliza agora na Pro 140, desce e mantém a 3000. Vai manter 3000 e desce a 6. Pro 962, curva agora à direita na Pro 180, limite ao localizador, Pro 962. Desce mantenha a altitude de 5000. 1180, limitado pelo localizador, descendo a 5000 pés, voo 9000. Afirmativo. Azul 4060, desça e mantenha 7000 pés, ajuste 1020, limite agora a radial 310, em balde Salvador. Acredito que a mensagem tenha sido 4060. Afirmativo, 4000, azul 4060, limite a radial 310 em balde. Passe pela 310, 7000. 7000 ou 4000? 7000. É o número 4 na aproximação, irá seguir tráfego na sua posição aí de 2 horas, 8 milhas, sudoeste, descendo para 5000, mais de 37 da Gol. 7000, limitado pela 310, 4060. Eu passaria 9804, complete final do procedimento, chame o Corre 1895. Corre 1895, 9804. 62 controle. A escuta. Podemos fazer os make approach devido ao tráfego à frente, um terreno entre 1 e 10, que precede para pouso já agora aproximadamente a 9 milhas, 10 milhas de fundo. Palme 62, testemunhamento será ultrapassar o curso do localizador, limite agora é a marcação 0605. 0605 agora, 0800. Azul 4060, curva direita na proa 160, limite ao localizador. Direita 60, estado lógico, 962, confirmando o limite, permanece 0, agora marcação 050 de sempre, Golo 962. Desça e mantenha a altitude de 4.000. 4.000, Golo 962, marcado pela destinação, que é 0.000. Juliette, desça e mantenha 2.000, reposta de visão no curso do localizador, Juliette, eu acho que isso. Azul 4060, desça e mantenha 5.000. Eu, 4060. Tenha 3.000, curva agora à esquerda. Esquerda na proa 070, reposta localizador estabilizado. Esquerda 070, 3.000, reforçará a estrada de desse mantém a altitude de 2.000. 2.962 vai reforçar estabilizado. Imagina. 4060, desse mantém a 4.000. 4.000, 4.060. Azul 4060 inicie e redução para 1709. Era seguir um Boeing 37 da Gol que o prefere. Subindo, 4060. identifique. Só seguir a próxima fase de pausa. Ok, Juliette, eu acho que é o uísque. Aguarde contato, visual. Qual é, Juliette, a sua? Após o pouso, eu já consegui para com a Fátima. Fátima 5, Juliette, a sua? Ok, gente. Controle de travessia, tá pronto? Tá pronto. 5-0, ali mantém. Ali mantém 1-0, 3-2-5. Boa. Tá 3895, decolagem autorizada, 1-0. 1-3, 0 graus, 1-2, tá. Decolagem autorizada, 1-0, 3-2, 1-2. Voo no 556, mantém com sucesso. Será por sucesso. Zero, meia, zero. Possível. Frequência da torre, deixa eu ver. 118, decimal 95, azul 40, meia, zero. Ok. Eu protegi no 5, só não falou nada. Azul 4060, me escuta? Consigo. Autorizado pouso, pistão 0, 140 graus, 15 mais. Livre pouso, pistão 0, azul 4060. TAM 3895, decolado 55, chama o controle, salvador 120, pistão 8. Controle 1208, 3895, bom dia. Goma 556, decolagem autorizada, pistão 0, 1-3, 0 graus, 1-2, nós. Acoplado? Afirmativo, 4, Silvio. Ela decolou de Serra Índia Moída, comprou as terras de Altamira. Aí nós temos 510, com um a bordo, código 0210, Yankee Del Bravo. Tente, mantenha tudo marcado externo, mantenha todos os pés. Reporte 1 minuto para o cruzamento. Tente, Bravo. Romeu Bravo, confirma o Romeu 44. Romeu 44, senhor. 25048, tráfego 12 horas, 17 milhas, rumo ao sul, Robson 44, 500 pés, vai cruzar o eixo de aproximação a 500 pés. Tráfego 156, decolar 259, tinha o controle, na 2018. 208, modo. Afirmativo. Decola da manchete com curva direita no perfil de saída São João e da Mótiva. Afirma, perdão. Alexandre 2, boa tarde, plano 3745, patrão no ponto de espera da Rosário. Está na 3745. Não tem atenção. Aviso do 048, avistado pelo utilizado sistema 0, já entrou a 30 graus e no 3 reais. Aviso do sistema 0, aviso do sistema 048. Número 556, chame centro Recife, frequência 125 decimal 1, alterna 123 decimal 8. 251-232, obrigado. Autorizado, Michael Menolender, já um trânsito de 0 graus, 1 0 mais, pista no 7. Rádio 5048, nós saímos aos 06, a gente nunca aprendeu o salvador em 120 decimal, corrigindo a vergonha decimal 9. 129, tá ligado? 7454, né? Negativo, mas depressão. Autorizado, pista 0, no 30 graus, 14 horas. Autorizado, pouso, pista 0, 4714. 250, reduza para 250 mais. Reduzindo agora 350 mais, para 750. Segue o tráfego, posição de 11 horas, 9 milhas, passando 085 para 050, Boeing 737, da Gol, em redução. Para 220 mais. 220 mais, reduzindo a 750. Está passando o outro, vai ter a Fox 7, vou ir na Flávia de Renfe, é porte Medeiros de Silva. Passando o outro, vai ter a 714, se fala de novo, libera a VE, quando vem, deixa eu ir. Fala, Flávia na Eco. Michael no November, Blue Bridge, Bravo Romeo India, Delta. Autorizado, pistola zero. Pistola zero, vento na 3 graus, 3 nós. Michael November, 3 graus, 4, 3, 4. Pistola zero, chama o turno, 8, 10, 9, 5. Então, 3366, continua a aproximação, vai de pista livre. Zero, deixa para 3 no 3 e chegar na VEMED, o ajuste 1020. Desde o CES e a T745 decolado, alguma trecha, meu controle é 1008. 3008, boa tarde. 13366, ponto autorizado, pista 10, vento 140 graus, 15 graus. Autorizado, ponto, pista 10. 01, 16, reporte 20 milhas do Salvador, mantenha o 3500 pés. Salvador, 3745 decolado, 1800 para 3600. Então, 9750, reduza para 200 mais, aeronave comando anteriormente, agora com 8 mil de separação, mantendo 230 mais de áudio. Já está reduzindo para aproximação, então, 9750. 3745, contra a cadena decolada, se vai via seleção, confirmando o Veleda, 3745, nível de voo 3600. Está presente, eu vou ler, dá uma tela. Eu sou esse comprimitivo do equipamento. Esse mantém o nível de voo 060. 060. 5-5, forma indicada. Ah, 200 é das mais indicadas, o 4-5. Gente, forma estabilizado, voo no 4-5-5. Parar, 4-5. 3745, subiu mantendo o voo 320. Passar 3745, controle estacionário interceptado. 3745, subiu mantendo o voo 320. 320, a brasileira, passar 3745. Velocity Whisk, reporte ingressando o CTR na altitude de tráfego. Estabilizado com a pavista, 455. 455, chama o teu Salvador para o estacionamento do sinal 95. 9750, tráfego informado anteriormente agora com 8 milhas, em redução para aproximação. Reduza para a velocidade de aproximação, que é 9750. 0-0-9750, autorizado em ele? Preparador no PEGS. Projeto de metro, procedimento da recepção, informe estabilizado. 2000, continua estabilizado, 9750. Confiança, caixa 0126, bateria 3500 pés. Reporte ingressando do CTR, batendo altitude de tráfego, confirma o tipo de equipamento. Salvador, boa tarde. Voo 1455, Serra, Campo Verde.